No início da manhã desta terça-feira, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, no posto de serviço da PRF na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade, abordaram um indivíduo que conduzia um caminhão Scania 320 com placas de Medianeira. O veículo estava prestes a atravessar para o Paraguai, mas a documentação acabou chamando a atenção dos agentes da Receita Federal. Na abordagem, foi constatado que um dos documentos necessários para a passagem pela ponte para o país vizinho apresentava indícios de falsidade. Seu condutor, identificado como Wilson Vilalba Santa Cruz, de 46 anos, foi então preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Quando da verificação da documentação do veículo, o celular do condutor recebia mensagens de texto tipo "Que passou?". Alguém perguntando porque ele ainda não havia chegado ao seu destino. O veículo tinha sido furtado na noite anterior em um posto de lavagem em São Miguel do Iguaçu. O proprietário imediatamente compareceu à Delegacia de Polícia Civil e informou que havia deixado o caminhão para lavar e havia escondido o documento, o que salvou o seu veículo de ser levado para o país vizinho. O paraguaio recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Grato, o trabalhador disse que mais de 20 anos de serviço seriam levados pelo criminoso caso não houvesse a atenção total dos policiais e fiscais da Receita em sua missão na Ponte da Amizade. O prejuízo poderia ultrapassar a marca dos R$ 160 mil. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.